Bônus 0 no 4, sim, da Mike. Confirmo. É o gol no 0 no 4, da Mike. 0 no 4, desça para 2 mil pés, chegada a Mari, ajuste no 0 no meio. 2 mil pés, na Mari, no 0 no meio, bônus 0 no 4. Direita no 19. Livre 219, 6250. Salvador, Chané 6250, tá aqui aí, Fox. Chané 6250, tá aqui via Alfa Juliette, para o gate 02. Alfa Juliette, direto 02, 6250. O Lima, que é o Bravo, na escuta do Paulo. Michael Fimai, tá pronto, pode? Michael Fimais, voo local, corredora cheque, 106, decola da pista 17, curva direita. Controle 119, décima 8, torre 1186, aciona 0114, Michael Fimais. Mike, para acionamento, é táxi, torre no noite, decimal meio, bom dia. Canada 80, ready to copy. Ready to copy, American 982. American 980 to Recife, clear flight level 410, via Upper Whiskey 58. Departure runway 10 after takeoff. Left turn to Tuca, departure, by uniform Charlie Alpha, and Caju transition, Alpha Romeo uniform. Salvador departure control, 119.8, tower 118.6, Fox 5540, American 980. American 980, we are clear to Recife, flight level 410 via the upper Whiskey 58 via runway 10 departure. Left turn out to Puka and then the Caju transition. 119.8 for departure, 118.6 for tower 5540 is equal. Correct, we have ready for setup and pushback, American 980. Okay, thank you. 1983, pronto, pode? 1983 para Guarulhos, 1360, autorizado, via Peruís 50. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda e Deve. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5535, 1983. Correto, segundo tráfego de acionamento, gol 993. Whisky Yankee Uniform, contato radar, suba ao 400. 0400, Whisky Uniform. Mike decolado aos 17, controle 198, bom voo. Já volta, meu obrigado. Chené 6311, chame Recife 1251. Vai chamar Recife 1251, 6311, boa tarde. Boa. Controle Salvador, é o papapapá Mike, Wolf Mike, bom dia. Bom dia, Mike, Wolf Mike, pra você. Ok, decolou da presente, vai seguir até 324, a sobrevoo, e depois retornar em seguida. Gente. bom dia, Gol no 397, paciente da Mike, autorização Congonhas. Gol no 397, pronto cópia. Pronto cópia. Gol no 397 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360. Legal daqui, sono zero, com primeira curva direita. Saída da El, Leda, Bridge, aerovia Pergulou no meia, Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga. Controle Salvador, opera em 1-1-9-8, Torre 1-8-6. Aciona 5542, gol no 397. Autorizado São Paulo, Congonhas 360, decola da 1-0, primeira curva direita, na saída da El, Leda. Após Bridge, apresentou no meia BHZ, direto Trive, direto Pirassununga. Controle 198, torre 108-6, é o gol 1-3-9-7. Gol 1-3-9-7, correto, time pronto para pushback e acionamento. Semana pronta para push e acionamento, nosso 5, gol 1-3-9-7. Azul 4427 para o táxi, 124 a bordo, 431 de autonomia, alterna Gavião. 251, 371. Passando 3000, Juliette de Abraão. Confira. Passou 3000, pego Juliette de Abraão. Frequência livre. Bravo, até a próxima. Zero no meio, no ponto zero, apoio no noite, no meio, a tua passada foi certa. Retaguarde, após iniciar o pushback, chamando para o táxi. Gol 1-9, 1-3-9-7. Negativo, 1-3-9-7, não chamou para push não. No gate 5, não foi 1-3-9-7? É, não chamou não. O tráfego chamou para push no gate 5? 4-8-6-5, uma informação mais. Para autorização 160 Lençóis. Só confirmando 397 da Gol, tá no 5, mas não chamou para puxar acionamento. Gente, vamos 397. 6486, aguarde cópia Lençóis. Agora, o 486. É o número 2 para a cópia, Índia Vitor Alfa, aguarde. Salvador, o azul 4427, ponto. Azul autorizado, ingresso da colagem, 14110, ajuste 1016. Como serve no meio, autorizado, alinhado, decolado, azul 4427. Bono 04. 3584-86 para Lençóis, nível 200 autorizado, decola da pistola 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, alvo, pós direto Lençóis, controle Salvador 1, 19.8, aciona 5554-35486. Sim, senhor, a gente pediu o nível 160, tá? Foi solicitado inicialmente, a gente está aguardando a autorização. Sim, vou recordando ao nível. Salvador 3896, com a informação, Mike. 3896, desça via para 2000 pés, ajuste no 06. Desça via para 2000 pés, ajuste no 06, na 3896. Mansão November. São 3602, número 3 para conta guarda. Quatro oito meia, para Lençóis, autorizado nível 160, direto, decola da pistola 0, com primeira curva à direita, à esquerda, confirmando, na saída Momo, alvo, pós direto Lençóis, controle Salvador 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 5554-3546. Autorizado 160 para Lençóis, decolarizar 10, dias após Momo, alvo após recebido. Controle 598, torre 5286, transponda 5454. 5486, correto, time pronto para pushback e saneamento. 5486. Papapá, Índia, Vitor Alfa, pronto para corte. Voada Elda, presente? Autorizado. Grato, 27. Saída da El, Leda, Tride, aerovia Pergun no Meia, Belo Horizonte, após direto Tride, direto Piracinunga. Controle Salvador 119.8, torre 118.6, aciona 5551, Índia Vitoral. Vitoral, são corretos a potência B? Firmando, tá na Aerostar. Tende Índia Vitoral, são operacionamento e táxi, torre 118, decimal 6, um bom dia. 3602, pronto para cópia? Receba. São 3602 para Porto Seguro, autorizado nível 300. Decola da pistola 0 com primeira curva direita na saída da Euleda, pós de 10. E direto ao Porto Seguro. Controle Salvador 1998, torre 1986, aciona 5545, TAM 3602. Autorizada 300, na saída da Euleda após BDF, aciona 5545. Controle 1998 e torre 286, TAM 3602. TAM 3602, correto, senhor, pronto para pushback pela vez. Manel. Quando o Bol chamou para o pushback? Autorizado, sanitário táxi, Bol 1983. Hotel Oscar Zulu, transporte. Oscar Zulu autorizado voo local, 510, corredor de Jatiá e Bonfim, até Ribeira. Decola da pista 17 com curva direita. Controle 1998, torre 1986, aciona 0190, até o Oscar Zulu. Táxi autorizado, tem interseção, chama para ligar, certo? Firmando, qual vai ser o destino? Então prosseguir para o noroeste. Eu estava sendo autorizado direto para o noroeste. Estimativo, torre 1-8, nesse momento, estacionamento táxi. Oscar Zulu, prossiga. Estacionamento, pátio 4, chame táxi, Oscar Zulu. 1-0, no 4, no solo 3-1, libera direita, 7-21-9. Lando direito, 1-2-1-9, igual no 0 no 4. Salvador, bom dia, vou no 0 no 4, pisando à direita para o táxi. 1 no 0 no 4, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, vou no 0 no 4. Guardião 07. Dois dourados, ciente, táxi autorizado, chame para decolagem. Temos um helicóptero da DEI, da IRMA, acionando aí próximo do hangar da DEI. Eu queria ficar atento ao helicóptero. Chame para decolagem, o Guardião 07, é um Jet Ranger. Dia 260, desça via para 2000 pés, ajuste 1-0 no meia. Copiado 194 de TV, 4 horas e 11 minutos, Galeão com o alternado, gol 1983, livre táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Daxway India. No ponto de espera, chame torre 1-8-6, ajuste 1-0-1-6, bom dia, bom voo. Comandor, gol 397, no 5, para pushback, acionamento. Aguarde, no 397. Aguarda. A livre, então, de imediato, voo de Laura, aguarde, transfere de comunicações 07. Afirmativo. Lê passagem, um tráfego, após o senhor pode ingressar ataque foi Juliette, prosseguir para o portão 01. Fazer passagem, Juliette, portão 01, ou no 0 no 4. 07, decola 234, inicialmente povo do litoral, agora de transferência, 07. 7. Quem chamou? Oceano 6140, muito bom dia, pronto para a cópia, senhor. Oceano 6140, está aprovado para Recife, nível 350, pela aerovia para o Whisky 58. Decola da pista 1-0, com curva à esquerda, na saída Puca, com transição Caju. Controle em 1-9-8, transponda 5546, Oceano 6140. Planejamento correto, Oceanair, o ajuste no zero no meio, informação antes em curso é novembro, chão para puxa e acionamento. Gol 1397, livre puxa e acionamento, chão para o táxi. Câmara táxi, gol 1397. O 93, só a informação de tráfego, à esquerda ali litoral, afastando-se do aeródromo, helicóptero do governo do estado, mantendo 500 pés no litoral norte de Salvador. Good morning, Andes 559, go ahead, sir. Roger, stand by 1 minute for your AC clearance. QNH now is 1016. Age is information November. Stand by 1 minute for your AC clearance. ND is 559. Subida agora, e decolado aos 3:30. Acione normal, transponder 5596, 19:08, está presente, bom voo. PR, tira a pernota de 5196, o navio está lotado. Bom dia. Toma 13, 1-3. 5486, livre pushback, acionamento, chama para o táxi. Agora para o táxi, 5486. Vitorino Juliette, bom dia, Cadu Lourenço no meu pé. Ok, a sua torre é noroeste então, entre as finais 1-0 e 17, está livre táxi e decolagem então, vento 90 com 10, o hotel de Cusco. Para cópia. Vitorino Juliette está aprovado para Caio Lorenzo no meu pé, decola da pista 1-7 com curva à direita, corredor visual axé. Controle em 1-9-8, transponder 0160, Vitorino de Juliette. Juliette Serra Tango, contato radar de decolagem, submantenha o 040 na saída agora. Na toda gola para 0440, botão de tal. Gol 1260, descendo via, atento para extinção de altitude em TAP, ok? TAP deverá passar o 050. O Oscar Zulu decolado aos 38, acione normal, transponder 0110, chama o controle agora em 119.8. Zero 1-1-0 está racional, chamada 19-8, Oscar Zulu. 83. Controle, bom dia, o Papa tem voltado ao Oscar Zulu. Trago até o Oscar Zulu, 500 pés na minha escuta permanente. Ah, tua escuta permanente até o Oscar Zulu. Pés no corredor forte, Índia November Alpha, informa ingressão no Interlagos. Estabilizando no localizador, o TAN 3896. 3896, completa ILS X-Ray, chamando torre 18 nesse bombeia. Completa ILS X-Ray, torre 3896, 3896. Em de novembro, Arafa no regresso, no meu pés, informo que cruzará com a Frota Serra 50, da um Eco Charlie 35 da Polícia Militar, e também na linha do litoral, sentido oposto, mantendo 500 pés o mesmo. Para o táxi Gol, 397, 130 a bordo, 4 horas e 11, é o Fernando Galeão. Meia foi copiado, 57 PLB, 4 horas e 20, Salvador, livre táxi inicialmente até através de portão 62. Livre táxi até através do portão 62, 482. Gol no 397, copiado 130, 4 horas e 11, Galeão, livre táxi até ponto de espera da pista 10, taxi via taxi Índia. No ponto de espera, chame torre em 1 no 8, ajuste 10 no 6, bom dia, bom voo. Tá livre o táxi até o ponto de espera da 10, via Índia, quando lá de 8:30, ajustado 16, obrigado, um ótimo sábado domingo aí, gol no 397. Novamente, senhor. De novembro, Alfa Ciente, mil pés, corrigindo, cruzando com o tráfego, 500 pés abaixo, reporte ingressando no Interlagos. O gol no 260, sob vetoração, mantém a presente proa, descendo para o 050. Mantendo a presente proa, descendo para o 050, gol 1260. Bom dia, Azul 4235, sem identificação, desse mantém 040, chegada bomba. Mike, confirma o controle. Composição. Salvador, eu já 3602, posição 7 para o puxo de andamento. 3602, livre pushback acionamento, chama para o táxi. Livre, chamada para o táxi, 02. 7. Alfa Victor Juliette, pronto para a cópia. Voo local aprovado no mil pés, às 20 milhas no corredor visual forte, decola da pista 17 com curva à direita. Positivo, com curva à esquerda, mil pés do corredor visual forte, controle em 1 no 9.8 e o transponder 01 no 51, no Alfa Vitor Juliette. Voo no 260, está reautorizado, descida para 3 mil pés com 1016 no altímetro. Descida 3 mil pés com 1016.